faça frente à crise anunciando na Rádio Antena Web. Vai ver que o negócio vai melhorar. FIFA decide amanhã quem vai organizar o Mundial de Futebol de 2018 e também o 2022. Para o Mundial de 2018, como é sabido, concorre Portugal e Espanha numa candidatura conjunta, além de Rússia, Inglaterra e Bélgica-Holanda, também numa candidatura a dois. Gilberto Madail está otimista sobre as possibilidades da candidatura ibérica vencer a organização da prova, acentuou que Portugal vai a jogo com aquilo que tem, sem inventar. O presidente da Federação Portuguesa de Futebol falava em Lisboa momentos antes da partida da comitiva portuguesa para Zurique, Suíça, onde amanhã a Federação Internacional de Futebol vai então escolher os países organizadores dos mundiais. Estamos moderadamente otimistas. Acho que temos tantas hipóteses como as outras candidaturas. Foi bem preparada, bem pensada. Portugal vai a jogo com aquilo que tem, não vai inventar. E os espanhóis com aquilo que tiverem. Temos alguma esperança, disse Madail. Ele comentou ainda as recentes notícias que apontam para alegados atos de corrupção que envolvem nomes de dirigentes da FIFA. Lembrou que a candidatura ibérica não tem manchas, nada a temer, não fez acordos nem alianças. Quanto a Miguel Ángel López García, o espanhol diretor-geral da candidatura ibérica, acredita numa vitória apertada na votação de amanhã dos 22 membros do Comitê Executivo da FIFA. O espanhol sublinhou ainda que não haverá goleadas na votação. Na Liga Europa, o Sporting joga a esta hora, começou há cerca de 10 minutos o jogo contra o Lille, em casa. No estádio de Alvalade, a equipa portuguesa pode garantir desde já a liderança do Grupo C, precisa apenas de um empate frente à equipa francesa. O outro jogo deste grupo, também decorre a esta hora, é o Gent-Levski-Sofia. Vamos aos resultados já conhecidos do dia de hoje. Esta hora jogam ainda Young Boys e Stuttgart, 1-1. Sampdoria 1, PSV 2. Metalis 2, Debrecen 1. Zenit 3, Anderlecht 1. Aduk Split 1, AEK 3. OB 1, Getafe 1. Amanhã entra em campo o Futebol Clube do Porto na casa do Rapid Viena. O Porto já tem o apuramento garantido. A União de Leiria venceu no Portimonense por 2-1. A partida no Algarve tinha sido interrompida no domingo, aos 53 minutos, por causa da falha elétrica no estádio Farnolé. Terminou com um cambalhota no marcador e consequente vitória da União. Zé António e Carlão fizeram os golos dos leirienses. Recorde-se que, quando a partida foi interrompida, o Portimonense vencia por 1-0, graças ao golo de Lito. Com esta vitória, a União conquistou 18 pontos, tem os mesmos da Académica, que é a quinta classificada. O Portimonense é penúltimo, tem apenas 8 pontos, está a 4 do Marítimo, que é antepenúltimo. Na segunda-feira teve lugar um dos maiores clássicos do futebol mundial. O Barcelona ganhou ao Real Madrid por 5-0. Um jogo quase perfeito dos campeões espanhóis, golearam o grande rival, com gols de Xavi, Pedro, Jeffren e David Villa, que visou. Eles que transformaram em gols todo o ascendente da equipa catalã sobre a formação do José Mourinho. O treinador português sofreu a sua maior derrota de sempre da carreira. O resultado mais desnivelado tinha sido de 3-0 até segunda-feira. O Barcelona, com este resultado, saltou para a frente da tabela, tem mais 2 pontos que o Real Madrid. No basquetebol, o Benfica ganhou ontem na Eurochallenge. Venceu os estónios do Tartu Rock por 80-74 no grupo C da prova. Os encarnados somaram a segunda vitória em 3 jogos, frente aos atuais líderes do campeonato da Estónia. Com este resultado, a equipa de Henrique Vieira subiu ao segundo lugar do grupo C, com 5 pontos, mais um que o Lugano, os suíços de Lugano, que perderam também ontem com o líder do grupo, o Lukoil Académico, por 69-66. Precisamente a equipa búlgara vai deslocar-se a Lisboa na próxima quarta-feira, dia 8, para defrontar o Benfica. No setor feminino, o Olivais Coimbra despediu-se da Eurocup, com uma derrota na Eslováquia por 75-54. A equipa de Coimbra perdeu hoje com o Ruzom Berok por mais 21 pontos. Foi a sexta derrota em 6 jogos da formação portuguesa. O Sport Algés de Afundo não conseguiu prestação muito melhor. Também saiu da pior forma da Eurocup. Em 4 jogos, 4 derrotas. A última foi ontem, em casa, com as espanholas do Man Filter, por 66-33, o dobro dos pontos. No futsal, jogo grande, hoje tarde, com o Benfica a derrotar o Sporting por 4-2. As duas equipas apuradas para a Final Four da Taça UEFA encontraram-se hoje na Luz. O Sporting foi o primeiro a marcar, inaugurou o marcador através por Pedro Cari. Ainda na primeira parte, Davi e Dias, os dois brasileiros, marcaram para o Benfica, 2-1. No minuto seguinte, estamos nos 14 minutos, Marcelinho voltou a igualar a partida. E no último minuto da segunda parte, Gonçalo Alves fez o 3-2 para os campeões europeus. No segundo tempo, apenas um gol. Diego Sol confirmou a vitória benfiquista por 4-2. Resultados de hoje. AMSAC 3, Instituto Dom João V, 4. Boticas 10, Mogadouro 1. Belenenses 2, Rio Ave 1. Freixeiro 6, Olivais 2. Benfica 4, Sporting 2. Alpendurada 0, Fundão 6. Fundação Jorge Antunes 2, Módicos 3. O Belenenses continua na frente com mais um ponto que o Benfica, 29 contra 28, mas o Benfica tem um jogo a menos. Mais longe está o Sporting, tem 23, também com um jogo a menos em relação ao Belenenses. Isto, 2 dias depois da Federação Portuguesa de Futebol ter anunciado um acordo com o Benfica e com o Sporting para concorrer à organização da Final Four da Taça UEFA de Futsal. O pavilhão Atlântico é novamente o cenário sugerido para o palco da prova. A seleção portuguesa de voleibol vai defender o título conquistado no ano passado na Liga Europeia com a Grã-Bretanha, Eslovénia e Bélgica. Foi o que ditou o sorteio realizado hoje da fase de qualificação para a final a 4. Portugal está no grupo A. O grupo B tem Espanha, Holanda, Grécia e Áustria. O grupo C é constituído por Turquia, Eslováquia, Bielorrússia e Roménia. Apuram-se para a final a 4 para o dia 16 a 7 de julho os primeiros classificados dos 3 grupos, aos quais se junta o organizador, um país que ainda não se sabe qual vai ser. As equipas portuguesas ainda presentes nas competições europeias de handball já conhecem os seus adversários. O sorteio foi realizado ontem, na sede da Federação Europeia, como é habitual, em Viena. O Futebol Clube do Porto vai jogar na Taça EHF com o Ademar Lyon, equipa forte espanhola. Primeiro jogam no Porto, depois em Espanha. Na Taça das Taças, Chico Handball defronta o Gummersbach, equipa da Alemanha. O primeiro jogo também é cá, em Guimarães, a segunda mão na Alemanha. Na Taça Challenge, o Benfica vai à Ucrânia, joga com o Motors Nutsas, primeira mão na Ucrânia, segunda em Lisboa. O Sporting, detentor da Taça Challenge, afronta os gregos do AEK, primeiro em casa, depois fora. A primeira mão vai ser no dia 19 ou 20 de fevereiro de 2011, a segunda mão no dia 26 ou 27. Igor Arstaloa foi suspenso por 2 anos. A Federação Espanhola decidiu esse castigo e multou em 35 mil euros o corredor espanhol por violação do regulamento antidopagem, informou a União Ciclista Internacional. O campeão do mundo em 2003, mas já retirado no ano passado, tem agora 33 anos, conquistou esse título mundial em 2003 no Canadá, alguns meses depois de ter ganho a clássica Flash Wallon, mas depois disso, em representação de 5 equipas, não voltou a obter resultados de relevo. Agora, depois de retirado, foi suspenso por 2 anos. O ciclismo a fechar a edição de hoje do Desporto Antena. Voltamos no domingo às 11 da noite. Até lá!